morro. Dá-me filho, dá-me filho, dá-me filho, se não morro. Seu nome era Raquel. Tinha tudo que qualquer pessoa quer, mas lhe faltava um algo mais. E adorando a ti, ó Deus, foi ouvida e o milagre aconteceu. E assim também em nós a unção foi desatada, fonte viva de milagres. Muitas vidas transformadas, muita gente redimida, muitas curas. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, se não for. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, se não for. Foi o clamor Abraão, tu vieste o seu irmão e lhe deste uma promessa ao coração. É o clamor que há em nós, recebendo o seu chamado e obedecendo a sua voz. E assim também em nós há um som, fonte viva de milagres. Muita gente redimida, muitas curas. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, se não morro. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, se não morro. Foi o clamor de uma mulher. O seu nome era Fernanda. Tinha tudo que qualquer pessoa quer, mas lhe faltava um algo mais. E adorando a ti, ó Deus, foi ouvida e o milagre aconteceu. E assim também em nós a unção foi desatada, fonte viva de vidas transformadas, muita gente redimida. Vamos lá! Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, se não morro. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, se não morro. Foi o clamor tu vieste ao seu encontro e lhe deste uma promessa ao coração. É o clamor que há em nós, recebendo o seu chamado e obedecendo a sua voz. E assim também em nós a unção foi desatada, fonte viva de milagres e sinais. Muita gente redimida, muitas curas. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, se não morro. Só você. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, se não morro. Esse é o clamor da criança. Senhor, nessa noite.